O mundo agora é pop. Ou melhor, é super pop. Ellison. Vai pra cima! Sempre! Aqui no Águia de Fogo, Super Pop Live. Abra suas asas, meu águia. Abra suas asas, meu águia. Dei bicada. Dei bicada. O bagulho vai noidar. E o Jamaica vai chegar. Joga o bracinho pra cima, quem tá feliz no Palmeiraço. Peraí. Já participa com a gente há mais de 5 anos aqui, todos os domingos do Sírio. Bota o bracinho pra cima, assim, bota o bracinho pra cima. É isso que é tradição, velho. É isso que é tradição. Vem. Bora, meu águia! Bora, meu águia! 1, 2, 3. O águia chegou. O águia chegou. Aí quando ele chega, deixa o cara assim, ó. Doido. 1, 2, 3. Agora! É fogo! Valendo! O bagulho endoidou. Bem baixinho. Não. Esse papo de puta não é aqui, não. Aqui só tem gente fiel. E quem é fiel aí, bota o bracinho pra cima. Só quem é fiel, bota o bracinho pra cima. E agora, só quem é fiel de verdade, chama assim, ó. Chama esse pop pra cá, vai! Chama esse pop pra cá, só quem é fiel, só quem é fiel. Chama esse pop pra cá, vai, vai! Chama esse pop pra cá, quero ouvir! Pera aí, Gerson, para tudo que o bagulho vai doidar, ó! Quero ouvir vocês cantando, filma! O quê? Que me fez? Agora! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Lotadinho, Palmeiraço, maninho! Você é a página virada. E com a equipe ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Deixa na batida, eu quero ouvir. Quem é líder do Brasil? Brasileirão, joga o bracinho pra cima. Quem é do Corinthians, bate na palminha. Torcida do Corinthians, bate na palminha. Torcida do Timão, bate na palma da mão. E quem é do Paysandu, dá um gritão. E quem é do Clube do Remo, também dá um gritão. Vem, Alisson. Vem. Deixa endoidar. Dá uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Joga a mão. É chopitel. DJ, pode aumentar. Só vai até o 10. Pera, eu já falei. Bota no 12. Que nada, no 12 é lá. Aqui o bagulho é doido. O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Dariele Sul! Santorini. E joga a mãozinha pra cima, todo mundo! Joga pra cima! Dá-lhe uma bicada! É o baile do L. Opa! Eita! Aniversariando hoje o nosso vereador Nasa, lá de São Domingos do Capim, o Glauber e toda a assessoria do Ladinho. E toma palmeiraço. É o Pop Sul e o Barão e do Vigo. Bagulho doido. Está difícil de entender. É, né? Já não sei o que você quer. Obrigado, meu parceiro Barros, lá na Terra Firme. Tamo junto. E os moleques da TF também. Alô, Valminho. Alô, Piratinha. Tamo junto, Maninho Parazinho. Que está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei. E o Peritão, meu irmão. Nas mãos, você é a vida louca que se bate sim. E a nossa TJ também aqui na minha direita. Hoje sobre o comando do meu parceiro Tiagão. Tirar o pé dessa relação. E a nossa advogada Nayara tá aí com a gente. Tirar o pé. Alô Bezerra, alô Cirão. Essa relação. Cadê o queixinho, hein, maninho? Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Deixa na batida, deixa. Cuidado com a cuca te pega. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Que pega daqui, que pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Que pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Que pega daqui, que pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Um, dois, três, vai! E o nosso parceiro Mestre Mucura também tá com a gente. Ele, meu amigo Bico dos Caixa Baixa. Alô, Bico! Alô, Paulo Vitor! Isso não é legal. Tô passando mal. Não tem jeito, bico. Esse é teu som, maninho. Tô passando mal. Por quê? Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô endoidando. Hoje eu sou do barão. Hoje galera do rock também tá com a gente. How long can you go? Meu marido Alan GDS tá comigo. Olha só, é Alan. Olha só, ele tá fechado aí com o povo. Catucadão. É só que uma galera do Miguel Alisson. O nosso parceiro Rodolfo de Marituba. Atenção. E aí, Maninho Rodolfo? E aí, Viano? Catucadão. O Emerson, o Renanzinho, pressão também. Olha só, é só catucadão. Olha só. Meu parceiro China, mais de 10 anos com a gente do nosso ladinho, alô China! Quando mandar a putaria, vai. Desce a bunda batendo no chão. Desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora. 1, 2, 3, pique! Sucesso absoluto, Maninho! Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando! Quem é que tá solteiro, joga o bracinho pra cima! Quem é que não vai casar nunca, bota o bracinho pra cima! Por quê? Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro. É galera do barão, caralho! Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar. O Piratinha do Comércio também! E aí, Celina GDK? E aí, Bola? E aí, meu amigo Elton Explosão? A Nara também tá aí com a gente ainda comemorando, né, Nara? Despintado! É DJ Melri e DJ Lohan, os DJs referência em produção de Tecnopunk no Pará. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança. E o motora Josimar também tá aqui com a gente. Alô, garoto! Depois que eu vi como ela... E ele, motora Robson, o Duduzinho, o Elton Verige. Alô, Rodrigo Menezes! Alô, que tá tocando... Edgar Hightech, brother! Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro... Wendell Black também tá aí com a gente, Wendell Black. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Ele, nosso amigo Chechel, viu, Ellison? Grande Chechel. O Fábio Anege também. Essa galera que não abandona nunca. Prefiro que eu sei que elas vão querer. E aí, Ellison? O que acontece no baile do Ellison? Que é... Sendo Drake Art, junto com o Bolsa! Ei, ei, ei, ei, oh. Por isso que somos queridos por elas, querido por elas, querido por elas, e somos um de todas novinhas. Por isso que somos queridos por elas, querido por elas, querido por elas, e somos um de todas novinhas, todas novinhas, todas novinhas. Na hora que me escutar, na hora que me escutar. Na hora que me escutar, na hora que me escutar. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, se quiser vir pra cá. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Se quiser vir pra cá. E o quê? Fiz essa letra, fiz essa letra. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns, parabéns. Preciso de você pro rolê valer. Dali, Ellison! Então sarra, a bunda no chão. Bora, meu parceiro, já, sarrando tudo! Então sarra. Alô, pai! Então sarra. E aí, prima? O popozão. Então sarra. Então sarra a bunda no chão. no chão. Então sarra, então sarra o popozão, o popozão. Fala, meu parceiro maluco! Do Maluco Lanche, tá aqui presente aí a Carlinha. O aniversário continua! Automaticamente, quando ela escuta o pop tocar, ela fica maluca. Vem! Automaticamente, quando ela escuta Ellison. O live tocar, ela fica maluca. Ó, bota a mão no joelho e desce, vai tremendo a bunda. Chega, chega, chega! Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Pra cima, bora amanhecer! Pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Olha aí, Emerson! O Felipe lá de Marabá, o DJ Felipe! Você é o Levito da garotada, botando pressão! E eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me. O Renanzinho também daí! Lá de Marabá, o Renan! A Bruninha Lopes, a Bruna Barbosa. E aí, Raquelzinha, bora pra cima! Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, senta e chora. Vai sair de casa pra causar. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Marcelo Pompom tá mudando muita roupa. Joga pra cima, Maninho! Chegou! Quem tá solteiro? É assim, vai chegando de um por um, meu irmão! Bora! E o Pop vai botando surpresa! Um, dois, três, vai! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Quem é que tá liso no Palmeiraço? Yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Alô, cowboy do pop! Vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bracinho pra cima! Bracinho pra cima! Pra cima! Pra cima! 5, 4, 3, 2, 1, vai! E o nosso amigo Baby também tá com a gente lá de Bujaru! Homem da cervejada Sup! Ele, Matheus Menezes, prefeito de Bujaru! Alô, Branco! Aleixo! Eu quero só a torcida do Paysandu botando mãozinha pra cima. Quem é que bota fé que o Paysandu não vai cair de jeito nenhum? Papão ganhou lá fora, hein? Já deu alerta! Quem é do Paysandu, bota o bracinho pra cima. Bota o bracinho pra cima. Bota o bracinho pra cima. E bate na palma da mão. Vai, vai, vai. Tchá, tchá, tchá. Eu quero ver quem é do clube do Remo, bate na palminha da mão. Quem é do Leão? Quem não abandona nunca o Leão? Aí bota o bracinho pra cima. Peraí. Eu quero que ele grite assim, ó. Endoida, caralho, endoida. Endoida. Endoida. Endoida. Everybody's going to the party, have a real good time. Endoida. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Oi, Alisson! Uma galera, o Digo, o GDS, o Digo da Pedreira, o Kelvin Ostentação, o Ceará Pop, o Miguel, a Roelma também, tá todo mundo! caralho, meu parceiro. Anderson da Real Boutique. Alô, Machana! É a boutique que arrebenta e a Maitetuba, alô, Machana! Quem é, quem é, quem é? Esse é o famoso 16 toneladas. E o nosso amigo Mestre Bucura. Amém, tá aqui presente com a gente o Boxel no Pop, meu irmão! Alô, Pirânia! Bora, Maurício, bora, Terremete, bora, Japa! Você também, garoto! Muita gente aqui, o Leandrinho Live e também a Débora Esquadrão do Águia lá de Marituba. E aí, meu parceiro Everton, e aí, Japa, e aí, Júnior, polêmico! É o 16 toneladas. Tá cachorro mesmo, hein, mano? Solta o beat, Alice. Solta o beat. Solta o batidão. Vai, garoto. Cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Lucas, bora, carrinha. Jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Josiel de Marituba. É gostoso que canta. Velho Leandrinho. Vai. Manelzinho de Garapé Mirim. Alô, Adriana Mix e Hector. Jogando, sentando, jogando a bunda. Tentando, picando. Sentando, é o pique. Vem, vai, vai que vai. Quicando, quicando, quicando. Olha como ele levanta, galera. Ó, aqui no pop todo mundo dá show, né, meu irmão? Alexei, meu camarada. Um, dois, três, vai. Bagulho é louco pra todas as mulheres. Ela dança a noite toda na pista, que mulher danada, ela dança. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança. E aí, meu parceiro William Barbosa? Ela dança. O Zita da Pedreira vai dançando, vai dançando. Ela dança, ela dança. Jefferson Dias, aí Leandro Rodrigues. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, bundinho não para. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, bundinho não para. Parceiro Caquinho também tá com a gente, alô Caquinho Mega Pack. A mulher que disputa o cara com outra, ela diz assim: Alisson, eu vou pra cima, eu não posso perder. Ela diz assim, ó: é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra. E o cara, e o cara? Fafa afronta, é guerra, fafa afronta, é guerra. Vem pro baile funk, arrocha, arrocha, arrocha com o bofe dela. Porra, afronta, é guerra, afronta, é guerra. E a torcida do popão joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Quem não tem hora pra chegar em casa, bate na palminha. Quem vai acordar de ressaca também bate na palma da mão. Torcida mais querida do Pará, galera do Leão! Bate na palminha, vai! Vai! Vai! Playboy! O sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou com uma proposta irrecusável. O uísque assim que eu gosto. Tem um sexo. Vem, gatinho, vem, vem. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. O meu parceiro Ian, e a Miranda, e a primeira dama também. Carião! Caralho, senta, porra, vai. Senta, porra, vai. Toma, toma, toma. E aí, LG Top Marketing! Ellison. nós. Toma-te, dá-lhe a tua pegada. É isso, meu irmão. É diferenciado no DG. Um sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou uma proposta irrecusável. Whisky, cama, boxe, um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai. Quer mais uma, bebê? Você quer mais uma? Ela quer mais uma, ela quer dançar. Você quer mais uma? Mas eu quero um viado pra dançar aqui no palco agora. Tem um viado aí considerado. Eu só conheço o Marcelo Pompom, mas ele não tá afim de dançar hoje. Ele dança muito brega, Melody, essas ondas. Tá, nem preciso jogar gelo. Tem alguma coisa contra? Né? Um viado agora, vai, vai! Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a dona, fui a luna. Pera, eu não toquei a música. A música é essa, ó. A gente brigou. Eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na. Agora pega o viado! E dá-lhe só no popô! Vai, vai, então joga. Rasga, viado! Então joga o popô na piroca. Então joga. Então joga, vai, mozão. Joga o popô na piroca. Então joga. Então joga. Joga o popô na piroca. Então joga. Então joga. Joga o popô na piroca. Se me necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. O Tono Pop e a Ari Gato vem por ali com a gente. O meu parceiro Neto e o Renan da Toca do Leão. Esse final de semana lotadinho a Toca, meu parceiro Renan. O Renan e também toda a nossa família Mazuca. E aí, Filipinho? Pipos. A gente sexy não tem igual. A gente tem um lance especial. E aí, Luciano Flores? Ele e a família, meu irmão. Bruninho, como é que tá? Tá bem? Foi na corda hoje? Pode crer. É a fé. Meu amigo Spike da internet! Bora, minha cúpula, bora, Spikezinho! Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate. O William Barbosa também tá com a gente. Aquele abraço! O Igor Valente, o Queijinho! Bora, Jefferson Gia! Tá pra ir com a gente o nosso grande promoter, Primote. Alô, Primote. Dia 20, na volta de Macapá. Tamo junto no Mangueirão do Samba. É mais uma do Primote. Hold up, hold up. Fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Acende tudo. Acende tudo! E eu? Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria queria mudar, eu queria mudar. Mas não deu. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. E cadê a galera de fé? Cadê a galera de fé? Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. E toda a galera do Machala! Irmão, segue quem? Já tem brindes pra galera! Da... Alô, Kleber, alô, Samara! Só uma tabela, pô, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai, seguro, que nenhum vira lá. Alô, minha amiga Adriele! Futuro, a mamãe do ano! Junto comigo, Anderson da Ria Boutique! O papai do ano! E aí, Rivelino, da piscina do Rivelino! Tá na balada, tenta ver, quer saber? DJ Dieguinho também! Confiança é uma mulher ingrata que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Tá falando pra gente o Caquito, o Baixinho de Oeiras do Pará, Rua Ferreira, o Ronilson e a galera de Mocajuba também, Alisson. Bandidão, põe em casa na missão, me trombar na Coab, de camisa larga, vai saber, Deus que sabe. Parar que senão o jamaicano vai jogar a menina no chão mais do que ele já jogou hoje, tá bom, chega pra ti. Da família! Quem gosta de Marcândia? Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você, amor. Fala, jacaré! Oh, é jacaré, calma. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. E o que? Manga. Valeu, Manga Larga! E ela é Madrinha França. Ô, minha madrinha! Tem que tirar o chapéu, Madrinha França! Te amo muito! Vai! Seu Manga! Adrianinha! Nossa Senhora! Lindo. Alô, Rodrigo Menezes! Tamo junto, maninho! Vamos lá, família! Sem choro! É assim, ó! Entre nós existe amor que agora se perdeu. Você me mata. E o nosso amigo Boca de Peixe! É, Boca de Peixe! Ele, meu amigo Parazinho, nosso Parazinho, Alisson! Ontem é verdade um pouco, mas tenho que aceitar que você foi embora. Galera toda com a gente, meu irmão! Coração, ia te amar. Hoje? Hoje me sinto tão só, depois daquela briga que acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui, me amando até o final. Agora, Adriana Mix, um beijo, amor, pra você, viu? Só me toca porque não me... Tamo junto sempre! Agora eu consigo entender. E quem já chorou pelo um grande amor? Alô, Patrick! É fidelidade, garoto! É o locutor oficial, Ani! Essas músicas. Dali DJ Ellison! Passo noites em claro, na solidão. E a gente não pode deixar também de cumprimentar nosso amigo Mamão, lá do Vero Peso, prefeito do Vero Peso. Alô, Mamão! Passo Nandinho do Hélice e do Juninho do Tom. Pensando em você. Que não está aqui. Eu entendo, não posso te amar. Por isso tem. Tem uma galera por ali com a gente também. Minha amiga Jéssica Brito, Johnny Bill, Renanzinho do Detran. Alô, Mauricinho do Detran. Cadê o Carioca, maninho? Pra cima! Quero me arriscar, sei que não é certo. Mais uma. E as fronteiras? Não existe fronteira. Pra quê? Não existe barreira. Aponta pro céu, só ele, só ele. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. Na cama ou na lama, eu respiro você em qualquer lugar. Olha o Márcio Maninho, Richard, o Perninha do Pop, Ariglis Beltrão, o Ronald da Pedro Miranda, o Cauê, o DJ Thiago também. Ali, Thiago! Abraço, amigo Thiaguinho do Tubarão Vermelho. Alô, Foca! Você, acabei de crer. Deixa na batida, deixa na batida. Mexe no HDL, se faz aquelas proezas que você fazia no pop, naquele águia antigo. Faz. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu, me deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo. E eu me entreguei. Você é minha vida. Foi feito pra mim a vida inteira. Eu quero mais uma daquela época, Alice. Eu quero mais uma da época da mansão. Vai. Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não pode ir. Só quero que você me diga se me ama ou se não me quer mais. Que isso, maninho? Só fico nessa solidão, esperando a resposta do coração. Por favor, me liga, amor. Só quero que você me diga se me ama, se me quer. Sim. Se me quer como mulher. E o quê? Voltar pra mim. Tô com saudades de ti. E o quê? Eu te amo, amor. E quem não deve nada pra ninguém vai cantar, atenção! Não dá mais pra viver, eu só quero morrer. Eu me entrego ao seu jeito. Não! Eu me entrego ao seu amor. E que delírio com essas aí, Alisson? O Mega Wallace da TS, o motor aí. E aí, Maiana Brito? E aí, Chubi? Me apaixonou. Libera mais uma, maninho! Eu acho que já não dá mais pra ninguém no Palmeiraço. Entra, pai, entra, mãe, entra, filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Sobe, Popô, vem aqui comigo. Vamos puxar saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda. Sobe, Popô, quem manda sou eu. Dá uma descida, deixa eu subir aqui. Come o dinheiro da saúde. Joga pra cima! Alisson! Vai, tchau e bênção. E aí, Segu Produções, William Silva, o Fábio Eduardo e a sua primeira dama, o Ronaldo, o Bruno Marques, alô, Brindo Marques também. Tá de Alisson! Assim, assim, assim, ó. E quem não tem história é apagado da memória. Pra quem lembra, vai! Quem não tem história é apagado. DJ Aline Moraes! Ela arrebenta do Barão também! Alô, garoto Johnny! Gente, a Bruna Barbosa, o nosso parceiro Lucas Palafino, Lucas Carvalho e o Felipe do Açaí. Bora, Felipe! Mas o carequinha tá naquela base, Ellison. Esperar. O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar. Na na na na na na na na na na. Sou badalação. E a galera do Barão bota tudo pra cima também. E aí, Deca? E aí, meu parceiro Wagner e Aline Moraes? Um abraço pra todos. Vai pra cima, Tiaguinho. Shake, faz o S. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. E treme, treme. E treme como quer. Equipe ficha, ficha do 28 do Talau, Ferrugem Prime, não, hein? Shake, rale, shake. Uma de garoto. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake. Essa é aquela música que o cara tá inteirão, não mexe com ninguém, sincero todo. Presta atenção, ó. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Aí a gata passa do lado do boy, ele nem olha, mas ó. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Mas aí tem aquele detalhe, o coração não é de ferro. E o que acontece, Ellison? Mas veio você. Coração derreteu. Mas veio você pra me ensinar. E quem nunca traiu, joga o bracinho pra cima e canta bem forte. E eu? Pode! Pelo que vou fazer. Mas tudo bem. Não, Ellison, não! Não, não, não, não, não! E a Bruninha da GB20 também da Itália, Bruninha! E aí, Raquel? E aí, Bismarck? Só no caque, só no caqueado, só no caque, só no caqueado. Aí, mano, Bel, fica doido que se segure, porque a festa vai começar, meu DJ. É comida, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, p